falta nada, louco. Tá tudo aí pro cê mudar, se não virar povo assim. Remete os pés pra nós entrar, nunca foi fácil, foi assim. Milianos, menininho, faz responsa e sem as onças, nunca deixa de sorrir. Pé de barro, lembra lá desde morado até boar. Nas ponte aérea desta vez foi nosso som rompendo o ar. Nos beat louco tem Léo Souza, bate os grave até o osso. Juntar talento aqui, tem digão. Responsa é ouro, respeita quem avança. É sem vingança, só nós sonha. Mais fácil por aqui é treta, tirar a intolerância. Celebra aqui com nós, só e o grande leva nada. E aprende com quem luta, nunca deixa a batalha. Essa celebração te faz cantar. Acreditar que tudo isso muda. Nunca desistir, pois sabe sempre que você pode vencer. Essa celebração te faz cantar. Acreditar que tudo isso muda. Nunca desistir, pois sabe sempre que você pode vencer. Já teve medo, já fracassou, ainda tem prazer de quem roubar a brisa e sua postura é refém. Parabéns, liga até lá e me acompanha. Estreia multishow no Biz, é luta de quem ama. Quanto mais problema, vontade pra retornar. Não pra provarem, pra juntar agora. Fim pra provocar, foda-se. E o que cês vão pensar aí? Vai nos mimimi, se é isso que te faz feliz. É pra mudar ou repensar. E o que mesmo é pra falar, cê não entendeu, é coletivo. Então vários estavam lá. Movimento ego sou eu e bem mais eu. Não percebeu que quem correu sabe que isso é seu e meu. Essa celebração te faz cantar. Acreditar que tudo isso muda. Nunca desistir, pois sabe sempre que você pode vencer. Essa celebração te faz cantar. Acreditar que tudo isso muda. Nunca desistir, pois sabe sempre que você pode vencer. Nem sempre os jogos são justos pra quem corre pelo certo. Muros que dobram de altura por caminhos de um futuro incerto. E o certo é correr pelo certo, me disse Eliabe. Só os humildes alcançam a evolução do som que atravessa as grades das grandes cidades. Ha! Nações, revolucionar começa primeiro nos corações. E não se esqueça de agradecer o dom da palavra. É, mas palavras somente faladas, só apenas palavras. E não vale nada se não pôr em prática. Me arrepia, ha! Cada inspiração como uma mágica. Cada som que ouço é como um copo d'água na garganta. Iluminado seja cada irmão que não se cansa. Guerreiro é ser batalhador, não desistir. Fazer das tripas coração pra ver o rap explodir na nação. Se tem guerreiro aí, então bata na mão. Se tem guerreiro aí, vem na celebração. Essa celebração te faz cantar. Acreditar que tudo isso muda. Nunca desistir, pois sabe sempre que você pode vencer. Essa celebração te faz cantar. Acreditar que tudo isso muda. Nunca desistir, pois sabe sempre que você pode vencer. Celebrar e conquistar pode transformar. Então o rap é uma música boa de se ouvir. O salve, o dia a dia, o corre de empreender, a família. Só segue quem tem visão de águia. Comunidade, a palavra que vale quando todos estão no mesmo nível. Viver nunca foi para amadores, viver sempre será para profissionais. É nessa...